autorizado ingresso, pista no 7, que nem agora padrão, no 0 ou no 3. Chame pronto para decolagem, alinhado e pronto, pista no 7, Lima. Sim. Fala se dá cancelamento da presença, pelo dado. Plano modificado aos 37, B50 fãs visuais para 1500 pés, ajuste 1.04. Reporte final de 5 milhas, cabeceira 1.07. Lima, Juliette Lima, autorizado a alinhar e decolar, pista no 7. O vento agora de 1.30 graus, 1.0 nós. QNH agora mudou, senhor, 1.0.4. Lima, Juliette Lima. Lima, Juliette Lima, decolando aos 38, chama agora o controle 11935, senhor, bom voo. Obrigado. Controle Lima, Juliette Lima. Juliette Lima, suba ao nível 280, saída da El Vigilante. Centro Delta já visto o aeródromo? Terra, Kilo Delta, controle. Prossiga, Kilo Delta. Já visual com aeródromo? Positivo. Chame a torre em 118.6. 118.6, Kilo Delta. Torre Salvador, Papa Papa, Terra, Kilo Delta. Nova Sierra, Kilo Delta, tráfego ainda 9, estrada, ajuste no 014. Continue a aproximação, reporte avistando, trem baixo, travado, Delta. Delta. Na final, Kilo Delta, baixar até lado. Enche Delta, reporte a 3 milhas da final da pistão no 7 Delta. Nova Sierra, Kilo Delta, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento de 120 graus, 10 nós. Ajuste no 014 Delta. Kilo Delta. Nova Sierra, Kilo Delta, no solo azul, 4-5, confirme parte oxigênio. 4. Ciente, parte da bata, tem livre backtrack, reporte ligando parte da bata, Delta. Delta. Frequência 1288, alterna 1264, Lima Juliette Lima. 288, alterna 1264, Lima. ele poderia dar outra frequência, o Linha Gilatine, eu não consegui nem contato com o 264 nem o 288. State 12685 ou ainda 12545? 12545. Sim, Delta, estacionar, frequência livre. Salvador, voo número 07. Na escuta, número 07. Bom dia, estamos de Maceió para Salvador, chamando aí aos 30. Ainda recebo aqui uma informação, voo. Poderia confirmar as informações atualizadas, por gentileza? Pois não, no momento está com vento de 130 com 10, 26 graus, chuva tempo passado, céu parcialmente nublado e a pista deve estar fechada. A pista deve estar fechada, ela abre às 9h30 Zulu. E assim que ela abrir às 9h30 Zulu, vai estar operando em toda extensão e ILS completo? ILS sem glide. E a pista somente os primeiros 90 metros, após ela abrir, somente os primeiros 90 metros. Iniciar da pista 10 que ficarão fechados. Ok, grato, texto das condições, ILS sem glide, os 90 metros interditados. Gente, mas se manda aí a 0931. Formarei mais próximo quando liberado, 607. E até lá, bom voo. Salvador, muito bom dia, tá 3171? Bom dia, 3171, informação Golf, por gentileza, chama 118.6. 18.6. Salvador, bom dia, tá 3171? 3171, bom dia, o nível 340 mesmo, para Guarulhos? Afirmo, senhor. Ok, será coordenado, deve aparecer aqui pra gente em cerca de 3 minutos, ok? Aguarde um instantinho para a cópia. Muito grato, senhor. Poderia coordenar para você, né? Você sabe a via que foi preenchida? É outro 58? Sim, senhor. Sua saída será Gola e Gonza, ok? Gola e Gonza, grato. já o 2, já funciona 2, 3, 1, 2 pra Vitória, é isso? Afirmativo. Ok, qual o nível, o cara já 1, 2? 1-0-0. Uma centena será coordenada, guarda um instantinho pra cópia, o cara já 1, 2. Ok. Na escuta, tá com você? Sim, senhor, não sei escutar. 3171, está autorizado para Guarulhos, o nível 340, aerovia Upper Whisky 58. Após a decolagem na pista 10, curva à direita, saída Gole, transição Gonza. O transponder é o 5430, controle 1935. Conta aí. Primativo, senhor, autorizado Guarulhos, é o 340, decola da pista 1-0, curva direita, Gole Gonza, uniforme Whisky 58, 5430, transponder, 11935 ao controle, 3171. 3171, correto, chame quando pronto para o puxo acionamento, qual é o portão 54? É o 02, senhor. 02, ok. 3171 ainda, escuta? Prossiga, senhor. Ok, pro puxo acionamento vai chamar o solo 219, ok? A gente tá abrindo agora só. 219. Cara já no 2, né? Escuta. Sim, só confirmando, a pista tá fechada pra obras até as 9h30, Zulu, ok? Tem ciência? Afirmativo. Ok, então o Carajal 2 está autorizado uma centena para Vitória pela Gulf 677. Após a decolagem da pista 10, curva à direita, saída Coral. O transponder é o 5416, o controle em 119 decimal 35. Corteja. Autorizado Vitória, uma centena, Gulf 677, decola 10 para direita, Coral 5416, 119.35 ao controle. Correto, Carajal 2, chame para o acionamento. Chamarei. Carajal 2? Funciona, Carajal. Haveria possibilidade de decolar de 17? Ok, agora no instante eu vou checar com a Flyer a possibilidade de cruzar a pista, ok? Aparentemente a pista está liberada, eu vou checar aqui com a Flyer, aguarda um instantinho. Ok, guarda. Carajal 2 ao solo, na torre? Não, escuta. Ok, é possível sim decolar. Estrada 17, sou